Os alunos da Universidade Wang do curso de Educação Física, Yuri, Mayara, Talita, Priscila e João Marcelo, juntamente com o convidado Dr. Dário Antunes, tenho o prazer de apresentar esse podcast para se explicar melhor sobre a relação entre a atividade física e a saúde do nosso corpo. O foco desse podcast é mostrar a relação entre a atividade física e a saúde no nosso corpo. Para saber mais sobre, também, primeiramente, se precisa entender a diferença entre atividade física e exercício físico. A atividade física é qualquer movimento feito pelos músculos do corpo que tenha como resultado o gasto de energia em valores superiores ao gasto em repouso, como, por exemplo, o andar, correr, dançar, subir ou descer escadas. Já o exercício físico, além desse gasto energético, proporciona uma maior aptidão física e atlética, como por exemplo a musculação, prática de esportes, artes marciais. Também se pode classificar em dois tipos: a atividade aeróbica e anaeróbica. Os exercícios que se caracterizam aeróbicos são os que utilizam uma taxa maior de oxigênio nos grupos musculares trabalhados. Com isso, o coração acelera seu batimento cardíaco com a finalidade de conseguir transportar uma maior quantidade de oxigênio no sangue para suprir essa necessidade durante a execução de um exercício. A frequência ideal para a prática de exercício aeróbico na semana é de 30 minutos de atividade física moderada, que irá consumir em torno de 2.000 calorias por semana. Já o exercício anaeróbico, ao contrário do aeróbico, se classifica por ter uma alta intensidade com uma curta duração. Também não utiliza oxigênio para a promoção da energia, pois sua fonte energética é o tecido vivo. A origem da energia é o que distingue os dois. Enquanto o aeróbico alimenta-se do ar, o anaeróbico utiliza os hidratos de carbono, o que nesse caso, após finalizar a atividade, as células continuam a queimar calorias. Por isso, a atividade anaeróbica também é indicada a pessoas que precisam perder peso, pois em sua execução eliminam gordura e adquirem massa magra. Nos treinos anaeróbicos, alguns aspectos devem ser respeitados por seus alunos, como um intervalo de descanso para as fibras musculares recuperarem e diminuir o ácido lático produzido, assim como entender o limite do corpo, principalmente no momento de adicionar uma sobrecarga, evitando uma fadiga. Alguns dos fatores positivos do treino aeróbico, sendo usado de forma moderada, não tendo um abuso dele, ele diminui a gordura do corpo, abaixa os níveis de ansiedade e estresse, ajuda na qualidade do sono, melhora no sistema cardiovascular e respiratório, regula os níveis de colesterol, ganho de massa magra, principalmente nos membros inferiores, ele reduz a osteoporose e também minimiza a pressão sanguínea. Já o excesso desse treinamento aeróbico, o corpo passa a produzir hormônios de uma maneira errada. Além disso, o coração fica acelerado o tempo todo, mesmo em repouso. E as consequências começam a aparecer também no dia a dia, como a pessoa fica mais irritada, com insônia e até mesmo com a imunidade mais baixa. Alguns dos fatores positivos de se utilizar da atividade anaeróbica regular são a promoção da saúde e da qualidade de vida, que além de prevenir doenças como diabetes, artrite ou dores lombares, o treino pode auxiliar no tratamento quando o praticante já possui a patologia. Ele também pode conservar e ganhar massa muscular, mesmo após o estágio de envelhecimento do corpo, que é onde ele perde músculo por falta do uso dele. Esse tipo de exercício estimula não só a manter, como a aumentar a massa magra. Também tem a força óssea, que a atividade anaeróbica torna os ossos mais fortes, combatendo e evitando a osteoporose. Acelera o metabolismo, que tem o ganho da massa magra, promove o aumento do metabolismo e um maior gasto calórico durante os exercícios. Uma boa forma física também, o corpo ganha um novo traçado, uma aparência física tonificada, isso aliado a uma alimentação equilibrada. Já os fatores negativos do excesso da atividade anaeróbica, tem o catabolismo muscular, que consiste na degradação dos músculos para fornecer energia ao corpo. O corpo meio que se alimenta da massa muscular para ter energia necessária para fazer exercícios e atividades comuns. Isso geralmente acontece quando a pessoa fica muito tempo sem se alimentar, principalmente no caso de pessoas que se exercitam com bastante frequência e em grande intensidade. Antes de se começar a fazer atividade física, é recomendado também procurar um profissional adequado, como um cardiologista, clínico geral ou um médico do esporte, que vai fazer e pedir exames para saber se você tem alguma restrição para praticar esporte, se não possui um problema de saúde meio que silencioso, que pode se manifestar durante o exercício. E ao montar um programa aeróbico, o profissional deverá se atentar a alguns aspectos fundamentais para um bom resultado no seu treino, que são a frequência, a duração e a intensidade. A frequência é a regularidade em que o aluno fará atividade, poderá variar conforme o objetivo e a disponibilidade do praticante. Já a duração, o recomendado para a duração de um exercício aeróbico é de entre 20 a 50 minutos. O ideal é que não ultrapasse 1 hora, pois pode-se ter os problemas, como falei antes. E a intensidade é indicada a ser trabalhada durante o exercício, deve ser de 60% a 90% da frequência cardíaca máxima do praticante. Com isso, adquire-se uma resistência, ganho de massa muscular, ganho no consumo de oxigênio máximo. Os treinamentos de força são indicados tanto para as pessoas que buscam melhorar o condicionamento físico, perder peso ou até mesmo para o trabalho de hipertrofia. E também se tem a dúvida, que é para pessoas acima do peso, né? Se para pessoas acima do peso, qual que é a melhor opção? O exercício aeróbico ou anaeróbico? O melhor é tirar sempre proveito das duas atividades, porque os benefícios vão além de perder peso. O aeróbico, por exemplo, melhora o condicionamento cardiorrespiratório, dando mais fôlego e resistência para a corrida e outras atividades. Muitas pessoas se perguntam se exercícios físicos já bastam. Para emagrecer, é preciso gastar mais energia do que se consome. Uma alimentação saudável é indispensável para uma pessoa que precisa ou quer perder peso. É claro que isso pode ser atingido restringindo calorias da dieta ou as queimando por meio de exercício, mas certamente a melhor estratégia é a combinação, pela dificuldade de fazer isso isoladamente. É normal as pessoas se preocuparem com o que vão ingerir antes e depois do treino e acabam se esquecendo das outras refeições. Para se ter uma boa qualidade de vida, a gente precisa manter o equilíbrio entre as fontes de energia em todas as refeições e em todos os dias da semana. O único profissional apto para descrever com propriedade o que devemos ou não comer e as quantidades adequadas é o nutricionista. Porém, há alguns consensos em relação a hábitos saudáveis que, se colocarmos em prática, já teremos uma grande melhora na nossa saúde. Lembrando que assim como o treino, o plano alimentar para uma melhor eficiência deve ser individualizado. Assim, os resultados são mais eficazes e em um tempo mais curto. Agora eu passo a palavra para o Dr. Dário Antunes para se saber de uma forma mais aprofundada sobre o assunto. Olá, eu sou o Dr. Dário, otorrinolaringologista, há quase 30 anos. Eu tenho observado um índice muito alto de adoecimento da população em geral no mundo em decorrência da falta de atividade física. Por quê? A atividade física surgiu como uma necessidade de sobrevivência do homem desde que ele surgiu no mundo. No passado, o homem tinha que plantar e colher o que ele ia comer. Hoje, existem os supermercados e os delivery, que você pode até mesmo dentro de casa pedir comida. Então, você não se esforça para produzir a sua comida. Todo o nosso corpo foi feito, nossos braços, nossas pernas, nosso coração, nosso pulmão, foi feito para atender essa necessidade. O homem acordava cedo, dormia cedo, trabalhava o dia inteiro fazendo uma atividade pesada, usando o seu corpo para isso. Hoje nós andamos de carro, usamos o telefone, andamos de avião, criamos uma facilidade, um conforto. Esse conforto tem um preço, que são as doenças. Então não adianta você ir ao médico, tomar remédios, se você não combate a causa da sua doença. A atividade física é ela causa dor, ela causa cansaço, mas ela tem o bônus de produzir endorfinas, serotoninas, que te dão um bem-estar, uma melhora do sono, uma melhora do seu desempenho profissional, seu desempenho intelectual, seu desempenho em geral. Mas não tem como você comprar atividade física, não tem como um médico te prescrever atividade física. E a atividade física parte de um entendimento, de uma conscientização de que seu corpo precisa. Mesmo que você tenha carro, que você tenha facilidade, você tem que criar um motivo para isso. Antigamente, esse motivo, como eu disse, era a sua sobrevivência. Você tinha que andar para comer, você tinha que plantar para comer, não tinha outra opção. Hoje você tem várias opções, você pode ir de carro, de Uber, de ônibus, você pode pedir a comida, você pode ficar sentado, tudo é automático. Cada dia mais o homem busca esse repouso. Com esse repouso e a falta da atividade física, o corpo ele entra em desequilíbrio, até pela causa pela qual ele foi feito. Seu coração tem uma reserva funcional, seu pulmão também tem. Tudo isso foi feito para o homem trabalhar no campo, para ele se movimentar. Se você fica parado, seu pulmão não é totalmente ventilado, a parte que não ventila deve adoecer, deve ficar sem circulação, é onde a célula bacteriana, a célula tumoral. Seu cérebro não produz endorfina, serotonina, daí vem a depressão, a tristeza, a angústia. E os laboratórios ficam oferecendo medicamentos, porque é uma saída fácil. Se você tem dinheiro, você não precisa fazer nada, vai num bom médico, compra um bom remédio. Só que isso é uma pura enganação. Se você não se equilibrar com a sua necessidade de atividade física, nada disso vai ter efeito. Então, na minha experiência, o paciente que consegue vencer o repouso, a inércia de ficar parado, ele se previne de doenças infecciosas, doenças tumorais, doenças degenerativas, doenças psiquiátricas, doenças psicológicas. Ele vai criar um grande antídoto, barato, simples. Você pode fazer atividade física até na rua, se você quiser, em qualquer lugar. A atividade aeróbica é a melhor de todas, porque força o coração, o pulmão e usa essa reserva funcional e te dá uma longevidade, faz você viver mais, melhor, com boa qualidade de vida, sem precisar de médico, sem precisar de medicamentos e pode ser praticamente de graça. Então, a atividade física hoje é uma batalha na sociedade pela qualidade de vida e pela saúde. Tá ok? Um grande abraço. Esse foi o nosso podcast. Espero ter te retirado todas as dúvidas sobre a relação entre a atividade física e a saúde do nosso corpo. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado.